Lago do Breu, sem luzes no céu nem bom Deus que venha abrasar os ateus no Lago do Breu, que venha abrasar os ateus no Lago do Breu, no Lago do Breu. A noite não vem sem sinais que fazem tremer os mortais no Lago do Breu. Mas quem não for mau, não vá, que o céu não se compra, vá. Não vejo razão para ser quem teme e não quer viver sem luzes no céu, só mesmo como eu no Lago do Breu. Sem luzes no céu, só mesmo como eu no Lago do Breu. No Lago do Breu, os dedos da noite vão juntos para amortalhar os defuntos no Lago do Breu. Para amortalhar os defuntos no Lago do Breu. No Lago do Breu, a lua nasceu, mas ninguém pergunta quem vai e o quem vem no Lago do Breu. Pergunta quem vai e o quem vem no Lago do Breu. Mas quem não for mau, não vá, que o céu não se comprará. Não vejo razão para ser quem teme e não quer viver sem luzes no céu, só mesmo como eu no Lago do Breu. Sem luzes no céu, só mesmo como eu no Lago do Breu. No Lago do Breu, meninas perdidas eu sei, mas só nestas vidas me achei no Lago do Breu. Mas só nestas vidas me achei no Lago do Breu. Mas quem não for mau, não vá, que o céu não se comprará. Não vejo razão para ser quem teme e não quer viver sem luzes no céu, só mesmo como eu no Lago do Breu. Sem luzes no céu, só mesmo como eu no Lago do Breu. Sem luzes no céu, só mesmo como eu.